assim. Hoje todos alegres e felizes por estarem em contato com o verdadeiro Deus, por ser desenvolvido pela cultura de Deus. Racionalmente, para se ligar perfeitamente com o mundo racional, então hoje o contentamento, a alegria é geral. Toda a humanidade, por entrar em contato com o mundo racional e sendo desenvolvido racionalmente para se ligar perfeitamente. Alegria racional é uma alegria diferente, é uma alegria positiva, pura, limpa e perfeita. É uma alegria consciente, alegria racional. A verdadeira alegria por saber que está salvo eternamente. Alegria racional é uma alegria diferente, é uma alegria positiva, limpa e perfeita. É uma alegria consciente, alegria racional, a verdadeira.